sei a fúria, a soltura me encara. Se do pode te amoldaço, te sufoco com minha rima que explode. Coração que jorra sangue, eleita sanguinário, engatilhando, disparando terror. E cada lágrima não tem final feliz, né? Novela não doutor, só dor, é só terror, só coração. Vingador que invade a mansão pra decepar imperador, acabando com o amor, proporcionando um pavor. Rimo sangue, canto sangue, expresso sangue, divulgo sangue. Os corpos fuzilados, arregaçados pelos bang bang boy. Se arrepia com as fitas mal sanguíneas, se a mocosa na mansão, cercado de burguesia. Cresci me alimentando, comendo arroz puro, com os pães todo fudido. E na vila todo sujo, com o sonho do Adidas, do Puma ou do Nike, limousine, uma Ferrari. O máximo é uma bike, evitando selado pra não roubar cordão de ouro, evitando um enquadrar. O cuzão pedindo socorro, pondo lenço sobre a cara, com a pistola na minha calçada. Sangrava, carrinho esticada na calçada, ajoelha a minha frente, minha vida a sepultura. O teu clã vai ser furado, com palma no meio da rua. Reze, beijo, crucifixo, com a faca no pescoço. Que o herdeiro tá chorando, sangrando no calabouço. Teu pai pede socorro, sangrando no calabouço. Campeão executado com tiro no meio do olho. Político estraçalhado na frente da prefeitura. Perdeu filho da puta, então sente a minha fúria. Playboy pede socorro, sangrando no calabouço. Campeão executado com tiro no meio do olho. Político estraçalhado na frente da prefeitura. Perdeu filho da puta, então sente a minha fúria. Tá tiro pra cima, vitória de assassino. Burguês decapitado na função. O assassino foi pego de esterona, falsificando documento. Com os porcos a tua cara, fazendo mais um dedo. Te jogando numa cela com barata e rato. Toda noite acordado pra não ser esfaqueado. Na vida os covardes lacerando adolescente. Um monte de viciado, os pedras andam você tá vendendo tudo que tem, só pra dar uma cheirada. Ou chupando traficante, só pra dar uma fumada no centrão. Os ladrão arrombando o Bangu Sul, dando fuga de carro pra catar o Itaú. Mas refém carrega junto, levando pro cativeiro. A mordaça e tortura só por causa de dinheiro. Aí cuzão manda atenção, o filho vai do massacre. É mais 20 no mocó, na entrega do resgate. Acionaram a polícia acelerando o camburão. Movimento do playboy é facada no pulmão. Não adianta compaixão, se não vão ter de mim. Se me pegam, esquarteja um interno, então um fim. Arranca minha cabeça com um enfeite lá na cruz. Falando que ladrão é perdoado por Jesus. Enquanto não sou morto, invado a casa grande, que tem grana e carrão. O ouro da madame sou furacão. Tempestade destruindo o seu lar. Terremoto sou vulcão, com lava pra espalhar. Detonando teu passado, teu presente, teu futuro. Acabando com o bacana, deixando família em louco. Pondo fogo e queimando a mansão do presidente. Morrendo carbonizado por sua família em frente. Já cansei de comer isso, pedindo de porta em porta. Prefiro latrocínio, deixando madame morta. Playboy pede socorro, sangrando no calabouço. Campeão executado com tiro no meio do olho. Político estraçalhado na frente da prefeitura. Perdeu filho da puta, então sente a minha fúria. Playboy pede socorro, sangrando no calabouço. Campeão executado com tiro no meio do olho. Político estraçalhado na frente da prefeitura. Perdeu filho da puta, então sente a minha fúria.